Sentimento dividido no tempo perdido buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim não dá. Desculpe amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Manda paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. Amiga, sair é ter que esquecer. Manda paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. Única saída é ter que esquecer. Você. Você, você, você. E os apaixonados, joga na palma da mão, Jorge Mateus. Israel e Rodolfo, tamo junto. Mas já chega assim, não dá. Desculpe amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Eu vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá viver, vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você, você, você, você, você, você. Só você. Muito obrigado, gente. Valeu, Israel Rodolfo. Valeu, Jorge Matéria.